antes passaram, das músicas cantaram. Muitos desistiram e só os puros cá ficaram. E nós, tem as rimas que dou, os beats, os flows e a voz. Somos nós, tipo prós, desde o tempo dos teus avós, boy. Que eu viajo nestas águas, tu ficaste na foz. Não tenho mágoa, tudo acaba, essa é a dica. E a cabeça é a fábrica que rimas fabrica. O cupique é o sítio onde tudo aparece, e o estúdio é o lugar onde a magia acontece, boy. Aqui não há stress, é só rimas puras. A XDG volta ao rap com o álbum de remisturas. O rap, Joe, não está em decadência. É o rap, Joe, não está em decadência. É o rap, Joe, não está em decadência. No mundo musical, ele para mim é uma potência. É o rap, Joe, não está em decadência. É o rap, Joe, não está em decadência. É o rap, Joe, não está em decadência. No mundo musical, ele para mim é uma potência. Eu sou teu prof matemática que te ensina a fazer contas. Mesmo que somos as tuas rimas, elas nunca terão prontas. Dou o dobro que tu consegues, dou metade do que necessitas. Para começares a fazer guita à pala da tua escrita, tu multiplicas as esperanças com um dia há de fazer paga. Vira rimas como placas, te chamou e despachas. Rimas atos e embrulhos, distributo e prendas. Estou a curtir porque o CD está à venda. Embora seja pouco lucro e ao puto já dá para cenas. É o fruto do estatuto que eu conquistei nesta arena. Rabudas, pele morena, continua a ser a perdição. Contigo é sempre 3 pontos fora do garrafão. Sentes isto ou não? Porque isto é tipo revolução. Revolucionários como operários, sanguinários sem perdão. Uns são, outros não, outros vêm em vão. Comigo o rap volta às ruas, sem rádios nem televisão. Não está em decadência, é o rap, Joe. Não está em decadência, é o rap, Joe. Não está em decadência. No mundo musical, ele para mim é uma potência. É o rap, Joe. Não está em decadência, é o rap, Joe. Não está em decadência, é o rap, Joe. Não está em decadência. No mundo musical, ele para mim é uma potência. Pipa aqui na lira, está a curtir este som. Niggas, pipa da margem sul, estão a curtir este som. People aí do Porto, está a curtir este som. Por todo o people do Alcar, está a curtir este som. Por mais que sejamos diferentes, isso é que é cativo. Cada um na sua vertente, tento manter o hip hop vivo. Mais que sejamos diferentes, isso é que é cativo. Cada um na sua vertente, tento manter o hip hop vivo. Tu sabes, cada vez que eu venho, dou sempre aquilo que tenho. Eu e o rap vamos sempre juntos, com mulheres a casa de banho. Isto é para cotas e gaiatas, sejam feias ou gatas. Pretas, brancas, mulatas, sejam putas ou viadas. Isto é para todos e todas, clips, bots e bodas. Deixe niggas a pensar e b-boys, abre rodas. Já nada me incomoda, porque eu estou muito distante. E mesmo que vocês queiram, não conseguem parar o funk. Não conseguem parar. No mundo musical, ele para mim é uma potência. É o rap, Joe. Não está em decadência. É o rap, Joe. Não está em decadência. É o rap, Joe. Não está em decadência. No mundo musical, ele para mim é uma potência. X é gay, boy. Yo, X é gay. Líder da nova mensagem. 94, 2004, boy. Continua a mesma potência, boy. Aí eu, e vai assim. Sintam o funk, boy. Sintam o hip hop, boy. Para todos DJs, MCs e B-Boys.